Madrugada fria, só eu, meu Deus e um moletom no ouvido, um fone quebrado de um lado batendo som. Uso pra refletir sobre as fitas passadas. Poucos têm a capacidade de entender a parada. Acreditar que o mundo pode ser controverso, mas o verso bem formado é a fórmula do sucesso. Quantas vezes vi neguinho somar subtraindo, que eu só multiplicava, nego tava dividindo. Onde tá aquilo lá que cê prometeu? Onde tá o teu caráter, quem te escolheu? Mundo de cachorro louco, vira lata, não tem vez. Enquanto cês quiser guerra, eu faço rima pra vocês, ó. Isso que me faz ser diferente, cada vez que me derrubam eu volto bem mais potente. Ciente de que pra fazer mal vai ter uma pá, e quando cê estiver caído, poucos vão te levantar. Sei lá, até talvez nem seja como eu penso, mas a minha natureza já aceito mais propenso. Normal, desde moleque já conheço todo o mal. Nosso povo é esquecido no país do carnaval. Grito, choro, vozes, pedidos de clemência. Eu me pergunto até onde vai a violência. A violência. Grito, choro, vozes, pedidos de clemência. Eu me pergunto até onde vai a violência. A violência. Essa noite eu pedi pra Deus pra abençoar minha quebrada. Aproveitei, troquei ideias sobre algumas paradas. Falei da minha família, dos mano, dos rolé. E entendi que vai ficar melhor quando ele quiser. Enquanto isso, vou fazendo valer o meu som. Ganhar o respeito de quem tá me escutando, tá bom? É foda mesmo quando escuto o meu som tocando no radinho dos passa, na caixa dos mano. Ó, que louco, moleque indo pra escola estudar. Ouviu no rap que nós tem que correr pra alcançar. Algum dia vou ver esses moleque formado, doutor, professor, se pá, advogado. E nem vem dizer que a situação tá foda. Todo dia eu vejo no jornal várias notas, mas não, não é por isso que eu vou me dar por vencido, não. Eu tô completamente envolvido, irmão. Não é viagem, é ideia de quem tem compromisso e que acredita que o bagulho ainda não tá perdido. Tem mais que flopa, nossa história tava escrita e pá. Me capacitei durante a vida pra poder buscar. Meu ideal pro mundo controverso é falho, mas converso fortemente amado, eu mudo esse cenário. Grito, choro, vozes, pedidos de clemência. Eu me pergunto até